Capítulo 25. A humildade da grandeza. John R. A. Stott. John R. A. Stott, que morreu em 2011, conheceu Billy Graham na década de 40, quando ambos participavam de uma reunião ao ar livre no Canto do Orador, no Hyde Park, em Londres. A preocupação dos dois com o evangelismo levou a uma cooperação durante a Cruzada de Erringay, que Graham realizou em 1954, cativando Londres todas as noites, por quase 3 meses. Durante os 50 anos que se seguiram, os caminhos desses dois homens se cruzariam muitas vezes, quer compartilhando a direção de eventos importantes como o Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, quer na amizade pessoal que cultivavam. Antes de morrer, Stott escreveu essas recordações. Integridade. Se eu tivesse de escolher uma palavra para caracterizar Billy Graham, seria integridade. Ele era uma coisa só. Não havia dicotomia entre o que dizia e quem era. Ele praticava o que pregava. Eis alguns exemplos. Finanças. Quando veio a Londres pela primeira vez, Billy Graham se reuniu com um grupo considerável de líderes eclesiásticos que estavam ponderando se deveriam convidá-lo para pregar ou não. Eles não tinham uma postura favorável, mas Billy se antecipou às suas perguntas. Ele disse que recebia um salário fixo menor que a maioria dos salários pagos a pastores sêniores de igrejas grandes. Disse também que não recebia ofertas de amor, extras não contabilizados. Quanto às finanças das cruzadas, elas eram publicadas na imprensa a cada novo evento. Sexo. Billy Graham era exemplar em sua vida privada, obviamente apaixonado por Ruth. Ele declarou publicamente algumas vezes que só havia dormido com uma mulher em toda a sua vida, e esta era sua esposa, Ruth. Ele não tinha nenhum segredo que pudesse envergonhar-se. Erringay. Depois de ter seu encerramento prorrogado, a Cruzada de Erringay se estendeu até completar 12 semanas e foi um fenômeno extraordinário. A nossa igreja, All Souls, em Langham Place, estava totalmente envolvida e participei de quase todas as reuniões, noite após noite. 12 mil pessoas se reuniam e ouviam atentamente a mensagem. E noite após noite, eu me perguntava o que atraía aquelas multidões se as nossas igrejas estavam meio cheias e, portanto, meio vazias. E a resposta que encontrei foi que Billy Graham era o primeiro pregador transparentemente sincero que aquelas pessoas já tinham visto. Havia algo de autêntico naquele homem. Como muitas pessoas na mídia admitiram, não concordamos com ele, mas sabemos que ele é sincero. Coragem. Poucos líderes cristãos, se é que houve algum, tiveram a oportunidade que Billy teve de conseguir audiências com sucessivos presidentes dos EUA, como a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, e com muitos outros chefes de Estado. Pessoas menos íntegras que Graham poderiam ter usado essas oportunidades para inflar o próprio ego, mas Billy as encarou como oportunidades para proclamar o Evangelho. Ele não se intimidava diante de seres humanos, por mais importantes que fossem, na opinião de outras pessoas. Estudo. Billy Graham tinha consciência de que não recebera uma educação teológica formal, mas possuía uma vasta biblioteca pessoal e lia muito. Em novembro de 79, falando a um grupo de 600 clérigos em Londres, Graham disse que se pudesse começar tudo de novo em seu ministério, mudaria duas coisas. Todos olharam espantados. O que poderia ser? Primeiramente, disse ele, estudaria 3 vezes mais do que havia estudado e assumiria menos compromissos. Preguei demais, continuou, e estudei de menos. A segunda mudança que ele faria seria dedicar mais tempo à oração. Ao fazer essas duas afirmações, ele deveria ter em mente as duas prioridades apostólicas de Atos 6, verso 4. Natal de 1956. Em novembro de 55, tive o privilégio de servir como missionário-chefe assistente de Billy Graham durante sua missão na Universidade de Cambridge. Durante aqueles 10 dias, a nossa amizade se fortaleceu e fiquei emocionado ao ser convidado para passar o Natal com sua família em Montreat. Guardo suas recordações muito especiais daqueles dias. A primeira refere-se às orações diárias da família. Vi o evangelista mundialmente famoso lendo a Bíblia e orando com Ruth e os filhos. Outro momento que ficou bem vivo na minha memória foi quando todos levamos presentes de Natal para um pequeno povoado de famílias de caipiras nas montanhas próximas. Mais uma vez, Graham, o grande evangelista de massas, foi visto pregando o evangelho a pequenos grupos. Mensagem: resumir ao máximo para destacar apenas duas características. A primeira era seu constante retorno às boas novas do Cristo crucificado. Billy Graham era muito criticado, mas embora ouvisse as críticas, não deixava que elas o afastassem de seu evangelho essencial. Em segundo lugar, ele lia diversos jornais e tinha assessores que preparavam resumos para ele. Desse modo, sempre fazia comentários relevantes sobre as últimas notícias. Consciência social. Billy Graham acatou os artigos do Pacto de Lausanne, que estabeleciam que fomos chamados tanto para ação social quanto para o evangelismo. Embora soubesse que sua vocação pessoal era servir como evangelista, teve a coragem de se recusar a participar de uma cruzada na África do Sul, em que as regras do apartheid deveriam ser respeitadas. Ele tinha uma consciência social e apoiou várias causas de natureza social. Influência. Billy Graham teve um papel muito importante no incentivo de jovens evangelistas, principalmente na Conferência de Amsterdã. Colocou o evangelismo no mapa eclesiástico, tornando-o respeitável de uma forma totalmente nova. Mas sua influência talvez seja mais bem percebida na existência de uma nova unidade evangélica mundial, que se manifesta em iniciativas como a criação da revista Christianity Today e na realização dos congressos mundiais Lausanne, 1974, Manila, 1989, Cidade do Cabo, 2010, além de eventos nacionais e regionais. Equipe. Uma característica notável da Associação Evangelística Billy Graham é que ele nunca foi uma obra de um homem só. É claro que Billy sempre foi o principal pregador, embora Grady Wilson tenha trabalhado muito até a sua morte, mas o trio Billy, Cliff Barrows e Beth Shear, desde os tempos de seminário, era extraordinário. Não havia nenhum traço de inveja que atrapalhasse a sua cooperação. Eles, evidentemente, gostavam uns dos outros e se apoiavam mutuamente.